cash your money and run, run, run. TwinaBeats.com. Cash your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Cash your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Fubuji. Já me disseram para parar, já me disseram para continuar. Eu não parei, eu continuei. Minha vida catadixã, boca talargã. Não vou dizer não, não passaste de diversão. Reflexo de ti, só queria sexo. Fui primeiro a chegar aqui, onde sobrevivi. Nunca desisti, piano toquei, me arrepiei. Aquela noite, depois da meia-noite, sempre saí pela janela. Nunca fui parar à cela, era a minha escapadela. A bongo não deu por nada, carrada de bote sempre na picada. Get your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Get your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Get your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Get your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Operação stop, don't stop. Sem carta conduzi, não me arrependi. Naquela hora, 240 km por hora. No momento não borraste, mas para trás ficaste. Sempre com vocês brinquei, vocês sempre espanquei. Em primeiro sempre arranquei, quase a dia cheguei. Milhões de voltas dei, nunca caguei. Até os pneus caldei, outro bote ganhei. Muitos deles pintei e alguns me afastei. Sempre abafei, sempre abusei, sempre acelerei, adorei. TwinaBeats.com. Get your money and run.